carnaval é sempre aquela tristeza. Eu varrendo a calçada, limpando a poeira. Nessa triste escola fui a porta-bandeira. Rodei a noite toda, rodei a noite inteira. Vi tudo que incendeia, incendeia sem razão. O cachimbo, as favelas, o meu coração. Choro, mas canto meu pranto e sambo, tentando contornar e o tempo descompassando. O peito do malandro chora junto com a cuica. O tempo atropela, é, pouca coisa fica. Benito já dizia, eu sei como é que é. É do jeito que ela manda, do jeito que a vida quer. E o tempo vai, vai, comanda seu império. E se ele levar tudo, recomeço do zero. Passei com a minha dor em meio ao teu sorriso. A flor e o espinho juntos nesse caminho. Salve Nelson Cavaquinho, Cartola, gratidão. O sol nascerá sempre em meu coração. Irmão, não tem tempo ruim não pra essa gente guerreira, saudosa na comissão de frente, que busca evolução no raiar de cada dia. Chora, sorri, sempre em plena harmonia. Meu samba enredo é minha fantasia. Gente bamba, dança conforme a batida. Bem que meu pai dizia, filha, tudo nessa vida passa. O tempo ponteiro ninguém para. E olha só, até o meu velho passou. Foi quarta-feira de cinzas, todo ano que restou. Mas assim que é, ó, hoje eu posso entender. O velho tem que morrer e o novo tem que nascer. Com as lembranças rasgando no peito, aqui fico. Choro do bandolim, só deixa o samba mais bonito. E quem vencer este rei?